obrigado por te ver desandado. Peço desculpa a Deus, continuo o meu trabalho. Em troca de um 10, te deixo muito louco. A rocha da firmeza e vai pro fundo pouco. Eu sinto suas dores, não posso fazer nada. Caso contrário, aí, minha vida acaba. Queria mudar de vida, orgulho a minha família. Ser traficante não era o que eu queria. Me encontro na balada assim com uma quadrada. Na hora do meu banho, blá blá, se der falha. Não tenho confiança, tudo é à vista. Não quero pôr mais nem o nome na minha lista. O escravo da droga está na captura. Não importa o tempo, vem no sol e vem na chuva. O Bin Laden da favela, terroriza na droga. Pra sobreviver ele destrói muito nóia. O sequela do sistema, excluído favelado. Vive de miséria e se transforma um revoltado. Mano, eu tô confuso, não posso mais dormir. Muitos viciados estão agora aqui. Sou terror, pecador, sem religião. Meu pior pecado, desandar meus irmãos. Que jogava uma bola, frequentava escola. Hoje estou na nóia, 24 horas. Língua enrolando, com queixo batendo. Vende até a vida, ladrão pelo veneno. Todos desandados nesse estilo de vida. Pra um futuro triste, alma destruída. Meu povo vai buscar a droga pra me consumir. Vai vendo aí, gerente, que eu não pratico bem. O vírus da pobreza tá sem rango na mesa. Transformação terrorista do sistema. Esplanada urbana, alcoolismo, pode se preparar. Reforça a segurança que o chicote vai estralar. Louco sanguinário, essa é a minha sina. Quadrado celular tá em cima. Tô no aguarde da ligação do mano. Falta alguns acertos para concluir o plano. Eu quero me levantar, situação tá precária. Também tô envolvido, assalto agência bancária. Cita dominada, assalto concluído. A sede de vingança fortalece o bandido. Não me satisfez ainda, tô no sufoco. Me espera com a moto que eu faço cena do louco. Casa lotérica, um alvo certeiro. A mulher fica histérica e me passa o dinheiro. Procedimento certo, chegou a hora da fuga. O clima ficou tenso, eu saquei a viatura. Numa perseguição, foi sequência de tiro. Na intenção do lucro, mas tomei um prejuízo. Com tiro nas costas, eu caio da moto. A viatura cercou, vou ficar feio na foto. Esse é o final da vida bandida. Cadeia ou caixão, alma destruída. Esse é o final da vida bandida. É cadeia ou caixão, irmão, alma destruída. Meu povo vai buscar a droga pra me consumir. Os manos tão querendo aqui pra bolar no escadão. Meu mano vai buscar, o demo tá soprando a mão. Toda quebrada é de ladrão e tem gatilho pra apertar. São vários os motivos pra eu entrar nessa vida, mas a força de Deus me tirou dessa trilha. Crack, cocaína, revólver, chacina. Maldade é tipo um vírus que contamina. Mente vazia facilita pro diabo. Te conduz, te controla, te joga no buraco. Procure escutar, leva uma vida honesta. Tente entender, pois o crime já não presta. Tente entender, não seja só mais um. Na mira da PT, toma bala de dundum. A serpente morderá se não fugir do pecado. No meio de muitos será mais um finado. O seu corpo vai estar no dia do velório, mas será que a sua alma vai pro céu? O termo só pra mão, coquetel da maldade. Quem vive do crime, criminoso ideal. Tem que ter humildade, um fator fundamental. Mas mesmo assim, isso não compensa. Várias almas destruídas, então pare e pensa. Crack pra mim, vida suicida. Uma ferida mal curada que nunca cicatriza. Trabalha sua mente, não fique à toa. Seja sempre forte, corra com sua coroa. Ou então se entregue nesse estilo de vida e seja só mais uma alma destruída.